Da, Taxiano. Nu știu, mi-a dorit de scoat. Caz 9-3, decolat 23.000, controlul Salvador Aguero, 120, dash 98. 98, obrigado, vai. Agora com 9979, contrato radar do colégio, sua via foi do São Romulo para o nível 340. São Romulo para o 340, 9979. Tudo 774, decolagem autorizada, pista 90, vento 90 graus, 129, ajuste 9020. Medificação do passageiro 5-0 chegando no médio 1. Ativa 9970. 172, chama-se a Recife, frequência 2835, altona 23218. 2835, 2832, obrigado. Azul 4959 autorizado, alinhada e decolar, estão a zero, o vento 90 graus, 109, ajuste 109. Autorizado, alinhada e decolar, Azul 4959. Salvador, voo 1134. Só um instante para iniciar o voo 1134. Chama o centro em si, frequência 2835, alternativa 23, sinal 8. 235, 232, obrigado, bom dia. Via Taxway India e Alfa da Ponte Espera. Ponte Espera, chame pronto. Então, 33, é assim. Então, confirmação, 33. Azul 4959, decolado ao 50, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, boa. Controle voo azul 4959, coral no braço. Azul 4959, contato mais errante a colagem, Lima 140, e coral no braço. 140 e coral no braço. Salvador, 9979. Possível? Tem contato em 1283 e 35 em 1238. 35 e 1238. Eu tenho um novo contato, vamos tentar contato via telefone com o CDC, 9979. Depois você vai tentar novamente, bom dia. Decolagem autorizada, pista 90, vento 130 graus, 109, ajuste 109. Totalmente pronto, o chuveiro de funcionamento está 9, 4, 7, 3, 8. 1, 3, 24 da Gol, 3 anos, se tiver estacionamento, São Paulo, 2, Chantax. Agora para o site do Gol, 473, está pronto, se tiver? Eu acho que eu só falta. Eu vou tirar o finger, quando estiver tirando o finger, eu já te chamo. Autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera, chame no ponto de espera pronto. 305, chama o centro Recife, frequência 2685, alternativa 25, decimal 45. Passarinho 224, assina identificação, pela chegada da linha de ônibus, chame no ponto da descida. Tomé de ônibus identificou, chame de área de descida 224. Estabilizou 1354, bolsão. Para 353, compete aproximação da essa pessoa, cabeceira no lugar, e chame a posição da beira 198, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Agora eu. Possibilidade de autorizar o 2224 voar na Projitapta? Projitapta 2224. Autorizado, 2224, obrigado, chefe. Zona 364, continue a aproximação, aguarde pista livre, 1020. 1020, nasce esse portal, no 354. Tchau, de descida. Esse é o meu 50, passarei 2224. 050, autorizado 2224. Eu vou ver a minha Salvador, Marcelo 1, número 0, se você vai ser errado. Chame o controle de leve do 0, de cima 1. 354, Salão 03, direita, táxi via Alfa, reporte antes do ataque, seu Juliette. Alfa, agora antes, Juliette, vou no 354. Verificação desse Marcelo de voo 060, chegada da BNR 1. Regular, 624, Delta Network, Potter. Potter. Privado, Salvador, Pararacaju, nível 190, via UIS 33. Decola da pista 90, primeira curva à esquerda, saída, Conde. Controle 120-8, transponda 0240, Ocean 6224. Autoridade. Chama o centro do CIF, pelo número de 5, 8, 1, 2, 3, corrijo, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, autorizado, chama estabilizado no localizador 1019-2224. identificação disso, mantenha de 2080, chegada por meia de 1. Sobre 4959, mantenha 80, meia de 2072, seguindo o radar encerrado, chegada por meia de 2081. É 4738, chama o centro Recife, 2185, contra 2545. 2185, 2545, uma ótima noite, bom final de semana. Para 4.6, último transformador 1.09. 1.098, você para 5.6, último transformador 1.09. Tudo bem, tudo deu com o 19, não dá uma vez. descer para 2000. Beleza, 2010, última transportadora 909, chama o Chile 208, beleza. Ponte livre ali, só chamar estabilizado, são 3 meses, né? 146, menos chamada 3 horas. Site autorizado, via Índia e Alfa da Ponte Espera, chama na Ponte Espera, vai chamar o 207. Salvador, podia confirmar o resto 2224 da Passaredo? Cheiro, 120 graus, 109. Obrigado, 2224. Quatro autorizado, alinhar e manter o chão. 2224, no solo 18 direita, parte Alfa Kilo para o pátio de cargas, posição 5 Lima. Kilo, pátio de cargas 5 Lima, o 2224. 6224, Lancha Né, decolagem autorizada, pista 0, vento 90 graus, 089, ajuste 909. Colado ao 20, controle ao 20, 18, boa viagem. Grava 0 8, 0 8, 0 8. Tratado da Recolagem, do Marcão, 1907. Quem responde, 1907, aumentando a escada da janela. Novamente, para o condor, direita 130, chama estabilizado. Isso faz 2 mil pés. Direita 130, 2 mil pés. Chama estabilizado. Agora, meia 10 para o 3, 152, tá? 152, para a aproximação leste, chama para o Salvador, 118, decimal 95. 295, obrigado. Estabilizado? Praticamente estabilizado. Chama 3895. 295, boa noite. Boa noite, 098 da Gol, continue a aproximação, aguarde pista livre, 098. Agora. Solo 26 direita, taxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para 07, né? 3, 4, 5. direção pro voo 1098-04. Oito, notificação, desmatador linha zero, chegando com o Red 1.